Αν δεν σου το δώσει, υπονόητο. Controle, possibilidade do Delta Lima Alfa voar direto em DC? Delta Lima Alfa voar de coordenação com Recife. Ciente. Decolagem 27, controle Salvador 1208. 208-3304, grato. Salvador, Stan 3304, bom dia, perfil Arbor 1. Stan 3304, bom dia, contato radar, suba para nível de voo 360, autorizado direto Elefa. Direto Elefa pela direita ao 360, direto também a subida, Stan 3304. Tango Oscar Golf Uniforme, informe seu estimado de pouso. Pouso será 1425. Pelo 425, ciente, copiado, Oscar Golf Uniforme. Uniforme. Animal, só informa para o ideal, para a Irisa. Só um minuto. Três no sete, senhora. Ciente, autorizado. Direto IRC, Delta Lima Alfa. Autorizado, direto IRC, Lima Alfa, grato. Hotel Lima Alfa, chame o centro Recife, frequência 125.45, ao TR 126.85. 125.45, obrigado, senhora. Azul 2590, 2 separa 2000 pés, o ajuste no 020, autorizado, sinal LS X-Ray, repostabilizado. 72020, autorizado LS, repostabilizado, LS para mais. Tango Oscar Golf Uniforme, 58 milhas noroeste de Salvador, serviço radar encerrado para informação de voo e alerta, chame o centro Recife. Frequência 125.45, alterne 126.0. Salvador, bom dia, o San 3663 está no ponto 0 da 10, pronto. O 3663, aliás, decolar, pistão no 0, vento no 50 graus, 109. Autorizado a linha e decolar, pistão no 0, San 3663. Chame o centro Recife, frequência 128, correção 126.0, alterne 135.3. 260.353, tá? 3304. Sou 3.013, decolou 35, controle de Salvador, 208. 208, bom dia. 3.663. Então, 3.663, bom dia, contato radar. Via saída São Bruno, suba para nível de voo 340. 340, via saída. Salvador, boa tarde, bom dia, 6250, deixando já o 150. Oxanã, 6250, bom dia, aciona identificação, via chegada Bomed 1, desça para 4000 pés, o ajuste no 020. No 020, 4000, via alguma chance de forma de TAP, senhorita? Autorizado TAP, Oxanã, 6250. Direcendo ao 040, limpando TAP, 6250, graças. Azul 2590, complexo final LS X-Ray, chame a torre, frequência 118.95. 10895, obrigado, bom dia. Dois, Salvador, bom dia, Azul 2590. 2590, pouso autorizado, pista no 0, vento no 70 graus, 109. 7, pode autorizar o 2, 9, 10. Prossiga TAM 3663. Cidade Voa Morte, vou DND. Aguarde ainda a possibilidade TAM 3663. Sente. Fica 90, solo 40, libera direita, 663, chame Recife, frequência 128, decimal 35. 2835, sente. Oceané 6250, Deus separa 2000 pés, o ajuste 9020, autorizado, afinal ele é efetuado e repostabilizado. Afirmativo, descendo 2000, autorizado e reportar estabilizado. Salvador, bom dia, papapapá, Victor Romeu Oscar, 0830, isso aqui. Papapapá, Victor Romeu Oscar, aciona identificação, está sob contato radar, passou na posição coral, voe na proa de ITAP, para interceptar a chegada por médio 1, reporte para a descida. ITAP está no ideal de descida. Victor Romeu Oscar, desça para 4000 pés, o ajuste no 020. 4000 com 020, ILS X-Ray da pista 1-0. ILS X-Ray da 1-0, é. Delta M3 no mundo, mantém a ponta de espera. Estabilizou, 6250. Oxalé 6250, complete final de saturation na torre, frequência 118, decimal 95. 95, boa. E... Salvador, bom dia, 6250, estabilizado. Oxalé 6250, bom dia, pouso autorizado, pista no 0, vento 18, 0 graus, 1, 2, 1. Pouso no 0, 6250. Oscar Kilo autorizado, Quebec Mike Lima na Lima 1219. Não é 3-1-1, não é manter a pista na série. Chama 250, fala 5-1, libera direito, 2-1, decimal 9. Direito, 2-1-9. Autorizado, pressão no 0, vento no 8, 0 graus, no 3-1. Ecológico autorizado, 1-0, 3-1. 3 no mundo, decolou 53, controle Salvador, 120, da última 1. 8. 208, na 3 no mundo. Controle Salvador, o Xené 63, no mundo, o Xené 63, no mundo, contato radar, via saída São Paulo, fuga para nível de voo 360. Tio, pede a informação, estou mantendo pelo 095, aproximadamente 10 milhas. Cliente copiado após o desvio Valida. Fechou na 63 ou não? Matheus, após o Valida. Não anda pra gente lá no Valida. Cliente. Papapá, Vitor Romeu Oscar, deu separa 2 mil pés, o ajuste no 020 autorizado, afinal ele é sexo e responsabilizado. Viu autorizado e ele é sexo da 10. Controle do Xené 3 no 1. Eu sigo. Poderia coordenar com o centro devido à formação principal de máquina? Sim, se aguarde coordenação. Xené 63 ou 1. Papapá, Vitor Romeu Oscar, informo que Salvador opera IFR, teto 1.500 pés, visibilidade 3.000 metros e chuva leve sobre o campo. Passa. Então, 3896, bom dia. Acione identificação via chegada bom mediano, desça para 4 mil pés. O ajuste no 020. Copiou? Copiou? Copiado, acessando 4 mil bom médio, 3896. É Xené 6311 autorizado, direto Mótima. Mótima, grato 6311. Romeu, acho que estabilizou? Estabilizado no localizador. Luiz Romeu, acho que acontece final ali, essa trouxa, minha torre. Frequência 118, decimal 95. 1895, Vitor Romeu. O Xané 6311, chame o centro Recife, frequência 128, decimal 35, alterne 125, decimal 1. 2135, decimal 1, 6311. Desalvo o campo, Vitor Romeu. Então, 3896, senhor, 3926, após o seu direto do Renan. Ah, o presente já pode voar duro, então, para 3896. Vitor Romeu Oscar, solo 06, libera direita, solo 121, decimal 9. Direita 119, Vitor Romeu Oscar. 3896, desça para 2000 pés, o ajuste no 020, autorizado, afinal ele é sexo e responsabilizado. 2020, a porta é responsabilizada aqui, da 3296. Victor Romeu Oscar, autorizado até Pat 4. E a pista? Zero 4 para a pista. Diego, 1094, cruzou nível 210. 1094, bom dia, autorizado chegada Bomé de 1, deixa para o nível 050, ajuste chama 020. Nível 050, 1020, quadrivo Aritap. Autorizado TAP, voo 1094. 94, já presente voando em TAP, nível... Confirme nível 050. Afirmo. 1094, sim, graças. São 3896, completo sinal, chame torre, 118, decimal 95. Bom dia. Bom, e o Papa Tango Oscar Golf Kilo, ponto aqui no ponto de Veradal, 90, ponto para dentro. Papa Tango Oscar Golf Kilo, autorizado, olhar e manter Y0. Olhar e manter Y0, vou... 3896, solo aos 15. Poderia confirmar quando avistou o campo e as condições da pista? Livrou via Fox, chame o solo 121-9. Pista Patango Oscar Golf Kilo, autorizado decolagem pista 10, vento 170 graus, 129. Torre Gol 21971, após espera pronto. Gol 21971, 3 Adriane e mantém pistão 0. Aliar e mantém Gol 21971. Tango Oscar Golf Kilo, decolado aos 17, chame controle Salvador em 120, décima 8, bom voo. 208, graças ao bom trabalho, Oscar Golf Kilo. Tango Oscar Golf Kilo. Papá Tango Oscar Golf Kilo, contato radar, chegou para nível de voo 100, autorizado direto coral. Graça Etena, direto coral, graças ao Oscar Golf Kilo. Gol 1094, 2 separa 2 de meu país, autorizado final ILS X-Ray, reporte estabilizado. 1020, confirme o ajuste, autorizado X-Ray. Confirme o ajuste, autorizado X-Ray, gol 1094. Afirma gol 1094, ajuste continua 1020. Zuno 71, por solicitação do controle, após decolagem, mantém proa até o nível 050. Ok. Após decolagem, vai manter a proa até o 050, gol 21171. Gol 21171, autorizado decolagem, pista 10, vento 170 graus, 149. Autorizado decolagem, 21171. Gol 21171, decolado aos 21, chame controle Salvador 120, décima 8. 208. Trole Gol 21171. Gol 21171, contato radar, suba para o nível de voo 360, mantenha pro até 3 mil pés. Após 3 mil pés, autorizado direto Leda. 3 mil pés, Leda, Gol 21171. Azul 2781 e 2780 ideal de descida. Azul 2780 autorizado nível 050, ajuste 1020. 1020, 2780. mil voando linha da Gol 2171. Sente. 2217, no caso de desvio, faça o mesmo pela esquerda, informa tráfego 2 horas, 8 milhas, cruzando 3 mil pés para o nível 100, rumo sudoeste, um Charlie 208. Ciência, 2171. Estabilizada no curso do localizador, igual 1094. Igual 1094, completo sinal Chame Torre, 118 decimal 95. 1895 é a torre, igual 1094, uma boa tarde. Boa tarde. Azul 2780, cancelada as restrições de altitude, desça para 2000 pés, autorizado sinal ILSX Ray, reporte estabilizado. 2 mil pés, já do final do ILS X-Ray, a 2780. Continua a aproximação, reporte visual. 1020, reportará visual, ou 1094.